comigo. Eu sei que será até o fim. Esse é meu caminho, rosas e espinhos. Nunca me deixou chorar sozinho. Valeu, amigo, esteve comigo. Eu sei que será até o fim. Esse é meu caminho, rosas e espinhos. Nunca me deixou chorar sozinho. Como vai você? Tô passando aqui pra saber seu proceder. Sempre fortaleceu nos momentos mais difíceis. Esteve do meu lado nas causas impossíveis. Sua amizade pra mim é raridade. Não tem falsidade, é tipo irmandade. Cola no barraco pra jogar um videogame. Ouvindo um bom rap, a base treme. E é desse jeito, até nos rolê. Em minhas orações sempre lembro de você. Dos jogos de futebol que tinha no campim. Dos fights que rolava contra os molequinhos. Depois só alegria deixava pra lá. A treta morria tomando um guaraná. De tardezinha levantava as pipas. De cima da laje era nós na fita. Descendo as ladeiras sempre de cross. JNA, Monark, Calói. Valeu, amigo, por sua amizade. Por me proteger das crocodilagens. Enfim, meu mano, é nóis até o final. Consideração se ganha sem pagar pau. Finalizo com um forte abraço. Se precisar, tamo junto lado a lado. Valeu, amigo, esteve comigo. Eu sei que será até o fim. Esse é meu caminho, rosas e espinhos. Nunca me deixou chorar sozinho. Valeu, amigo, esteve comigo. Eu sei que será até o fim. Esse é meu caminho, rosas e espinhos. Nunca me deixou chorar sozinho. Eu me lembro como fosse ontem. Nós na fogueira às 10 horas da noite. Olhando pro céu, contando altas histórias. Lembra aquele dia, nós fugindo da escola. E quando criança, eu só pensava em crescer. Agora se eu pudesse, renascia novamente. Pra jogar a revanche daquele jogo. Correndo atrás dos peão, descalço no sol quente. É, mas cê tá ciente que nós é chegada, aliado. Lado a lado pro que der e vier. Se precisar jogar pedra no telhado, então liga. Nem que seja de madruga ou cedo, nós é firme. Falando em firma, fi, eu vi sua filha, tá linda. Que bom que construiu sua família. O passado é passado, irmão. Bola pra frente, mas saiba que cê tem um irmão. Só de valeu, paz diferente. Valeu, amigo, esteve comigo. Eu sei que será até o fim. Esse é meu caminho, rosas e espinhos. Nunca me deixou chorar sozinho. Valeu, amigo, esteve comigo. Eu sei que será até o fim. Esse é meu caminho, rosas e espinhos. Nunca me deixou chorar sozinho.